las nalgas de Mandarín. War Me of One. E então, gostaste ou não gostaste? Gostei. Gostei. Gostei. Já começou, já começou. Está a gravar. Já está a gravar. Já começou. Vamos embora, então. O Army of One, é um novo filme do Nicolas Cage, um dos novos, o gajo faz 15 filmes por ano, não é? É um filme em que o Nicolas Cage faz um papel de um senhor que tem uma visão, que é visitado por Deus, que é, neste caso é o Russell Brand, Deus, que vem de lhe dizer que o exército americano é uma cambada de incompetentes e o gajo precisa de ir pessoalmente ao Paquistão caçar o Osama Bin Laden. E o gajo faz isto numa missão de vida, mas das maneiras mais idiotas, não é? Porque o gajo comprou uma asa delta para voar de Israel para o Paquistão, assim, é tudo assim. Tenta entrar no avião com um espadalhão, que é a espada que Deus lhe deu para matar Osama Bin Laden. E é esta missão desta pessoa. Pá, o Nicolas Cage faz um papel, mesmo para o registro dele habitual, o gajo faz um papel um bocado exótico, assim, um bocado em overact, constante, assim, com uma grande barba, um grande cabelo, e o gajo com um tom de voz muito agudo, e o gajo está sempre naquele registro, como se tivesse acabado de snifar cocaína. Até tem aquelas danças que o gajo fez no Wild at Heart. É, o Wild at Heart. Faz algumas danças dessas. E o filme? Ele é realizado pelo mesmo gajo que realizou o Borat. Sim. E tem aquela parte do choque cultural, está muito engraçada. Tanto o choque cultural do americano, assim, America fuck yeah, a entrar lá no Paquistão e dizer que aquilo é só atrasados, como a própria delegação do FBI, ou da CIA que está lá, que são os gajos completamente ausentes da realidade. E o que é que me chocou aqui mais? Eu, quando o filme acabou, eu não conhecia nada disto. O filme saiu, fui vê-lo. Não sei o que é que estava a passar. Quando o filme acaba, começam a dar imagens de um gajo que é o verdadeiro Gary Faulkner. Porque isto supostamente era mesmo baseado numa história real. Esta merda é baseada numa história real. E tu estás a ver o filme e pensas assim: foda-se, que exagero do caralho. O gajo que escreveu isto é um alucinado do caralho. Foi isso que eu pensei. Este gajo é uma imaginação. Entretanto, quando o filme acaba, começas a ver nos créditos finais. Tens aquelas montes de reportagens do gajo, pá, igualzinho. O gajo igualzinho, o mesmo tom de voz, a mesma estridência toda. E eu pensei: foda-se, a realidade é mais estranha do que a ficção. Por acaso não sei, também era. E depois fui ao YouTube procurar cenas do gajo e é tudo verdade. Quer dizer, tirando a parte que tem uma história de amor lá no meio, essa parte é que é capaz de... Pronto. Mas a demanda dele, esta demanda de ir matar pessoalmente o Osama Bin Laden, é uma merda que... E o gajo foi para lá e foi apanhado no meio do deserto e desmaiou. Eu não tenho a certeza se foi descoberto na altura por causa disso, mas eu lembro-me que houve uma grande reportagem da Time, daquela revista norte-americana conceituada, sobre esse gajo, há muitos anos atrás, pá, há 5 ou 6 anos atrás. Portanto, agora quando saiu este trailer, que aquilo dizia baseado numa história bíblica, eu associei logo a isso, porque eu lembro-me de na altura isso ter feito um sucesso do caraças na internet, não me lembro se foi capa ou não da Time, mas lembro-me que fizeram um grande especial sobre esse gajo, porque o gajo foi mesmo para lá para matar foi mesmo para o Afeganistão e tudo. E mais, o gajo fez este filme, vendeu a história dele para juntar dinheiro suficiente para caçar o Bin Laden, ainda. Mas o gajo era um civil normal? É um maluco, um gajo trabalhava nas obras. O gajo trabalhava mesmo nas obras, o gajo nem sequer tinha casa, dormia nas obras, o caralho. Isso é diabo, meu. Pá, um gajo completamente alucinado. Uma loucura, mas um gajo sempre super otimista. Aliás, o gajo fazia diálise. A sério? O gajo fazia diálise. E o gajo cagou na diálise. Isso foi... Ah, pá, foi sim. A minha ideia da diálise é que se tu não fizeres diálise uma vez por semana, tu, pá, em 2 semanas morres, não é? Porque o teu sangue não tem a capacidade de eliminar as toxinas. O gajo, não sei lá quanto tempo, diz que lhe causava alucinações e o caralho. Não, e se agora procurares o nome dele aqui, na, como eu estou a fazer aqui no Google, Gary Faulkner, é, o gajo diz que o gajo nessa altura, em 2010, epá, ficou tão famoso com essa reportagem do Time, que até apareceu no David Letterman, apareceu em imensos lados. Em todo lado, sim. Com essa história, por isso, epá, é mesmo verdade. Eu estou muito curioso para ver o filme, pá. Já fui buscar o Sr. Joaquim, mas ainda não tive tempo. Há uma parte lá no filme que o gajo está a falar, o gajo está a falar da história dele, e o gajo disse, alguém lhe diz... Que eu queria fazer um filme contigo. E o gajo, acho bem, com o Nicolas Cage. Disse o gajo. Se calhar foi uma coisa verdadeira que aconteceu. E eu pensei assim, foda-se que estupidez, que é isto? Isto é meta demais, é tipo meta com fita cola. Mas não, se calhar o gajo de certeza absoluta que deve ter tido aquela conversa. Isso é quebrar para aí a sétima parede, é o gajo. Ou mais, ou mais. A dizer que vai fazer o Nicolas Cage papel. Bom, tenho muita curiosidade. Ainda por cima, agora que tu gostaste, né? Pelo que eu percebi que sim, sim. O filme é curto, é um filme muito curto e é um filme que, muito com um ritmo sempre a andar. Eu inicialmente é 90 minutos. Eu inicialmente ainda pensei assim: pá, isto se calhar o gajo é um doidinho, não é? E nunca sai dos Estados Unidos, só tem esta ilusão. Foda-se. O gajo foi umas quatro vezes para o Paquistão. Uma cena de caralho. Muito bom. Estou super curioso para ver.